Eu aviso sim. Eu deixei claro para você que ela estava bem, mas estava com pereba, porque vocês deixam ela brincar na areia. E que ela estava com início de gripe, você sabe. E eu tanto te avisei porque você falou assim: ah, se eu soubesse, eu tinha mandado o remédio dela. Você já tinha que ter mandado. Se você sabe que ela tá querendo gripar, porque vocês estão tudo gripados, então a obrigação era sua de ter mandado a medicação. E eu aviso sim, ela está bem. Só que ela está gripada e ontem deu febre porque a garganta fechou.